Se por trás o sol lá ainda dói, mantenha a distância. Isso é Aline Show! Eu tô na fase 2 de esquecer nós dois. Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas. Eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas pro tais do celular ainda tô. Ainda dói. Com motivo de ser.